Eu estava desgarrado do rebanho do Senhor. Minha vida era vazia, só tinha tristeza e dor. Eu pensava ter amigos, e esse foi meu grande mal. E no laço do inimigo, quase cheguei ao final. Hoje eu voltei pro Senhor. Paz e alegria, para sempre vou louvar. Tu és tão maravilhoso, ó Deus Jeová. Hoje eu voltei pro Senhor. Das trevas me libertou. O poder de Deus transformou. Me deu paz e alegria, para sempre vou louvar. Tu és tão maravilhoso, ó Deus Jeová. Lá no mundo eu pensava, seria mais feliz. Só vivia de aparências, era o que eu sempre quis. Mas um dia nos meus sonhos, meu coração Jesus tocou. Disse: filho, volte logo pra acabar com a sua dor. E hoje eu voltei pro Senhor. Das trevas me libertou. O poder de Deus transformou. Me deu paz e alegria, para sempre vou louvar. Tu és tão maravilhoso, ó Deus Jeová. Hoje eu voltei pro Senhor. Deu paz e alegria, para sempre vou louvar. Tu és tão maravilhoso, até.